Zico Mix, sucesso por onde passa. Eu sei que quero teu carinho e o teu coração. Eu não sei porque tudo acabou. Me dê motivos, amor. Essa canção foi feita pro teu corpo e pro teu coração. Sei que você vai ser minha.